E sejam bem-vindos ao 7º episódio do Obrigado Internet. O meu nome é Fernando Alvim, tenho esta voz viril e máscula que toda a gente reconhece e de grande notoriedade pública. E esta semana fazem-me companhia o Gustosão de Nuno Dias. Não fui eu que escrevi isto? Não, fui eu que escrevi. O Gustosão de Nuno Dias foi o próprio Gustosão de Nuno Dias que escreveu esta parte. Mas bom, é verdade. E o sex symbol Pedro Paulos. Obrigado, incrível. Obrigado. Foste que escreveste o sex symbol Pedro Paulos. Obrigado qual pelo é, qual é que é o meu adjetivo? Não sei, deixa cá ver. Eu, como toda a gente sabe, sou o galã que agora tem uma crónica na revista Flash. É verdade, de qualquer das formas. De qualquer das formas, hoje para nos fazer companhia temos a Filipa Marinho, da aplicação que anda nas bocas do mundo, o Tradio. Nas bocas? Nas mãos? Nas mãos, também é verdade. Já estão a ganhar dinheiro com isto ou não? Já estamos a ganhar dinheiro? Não. Não? Vou-te explicar como é que funciona a internet, Fernando Alvim. Sim, explica. É muito comum. Ele precisa de saber, por acaso. É tudo borla, não é? Quando já se tem assim uma certa idade, é preciso explicar as coisas com calma. É verdade, é verdade. quando tu tens uma aplicação, quando começas uma aplicação, ou qualquer empresa virada para a internet, geralmente primeiro tens que fazer com que funcione. E com que haja adesão. E é isso que temos estado a fazer. E foi isso que testámos em Portugal o ano passado. E agora estamos em grande força a internacionalizarmos. E agora sim é que começamos a planear a monetização. Ou seja, a planear como é que podemos ter alguma receita. E já temos algumas então, coisas previstas. Como é que vamos fazer? Por exemplo, uma coisa que podemos fazer, o Tradio funciona como um sistema de bolsa de valores, em que é gratuito, as pessoas têm moedas gratuitas para investir nas músicas de que mais gostam e nós podemos, por exemplo, vender essas moedas. Portanto, imagina que tu já não tens moedas suficientes ou para apostar ou para investir numa banda ou então na nossa loja virtual queres comprar bilhetes para, sei lá, para o Superboc, por exemplo, e não tens moedas suficientes. Boa. Podes comprar, por exemplo, moedas. Isto vai estar ativo muito em breve, portanto, atenção à internet. Obrigado, internet. Obrigado, internet. Pedro Paulo, tens perguntas para fazer? Estás a passar por um dia difícil, diz qualquer coisa. Da puta. Está. Assim. Eu acho que. Nada disso. Aconteceu uma cena dramática, deixa-me só confidenciar isto às pessoas que estão a ouvir o Obrigado, internet. Podemos dizer que isto é gravado, não é? Sim, que isto é gravado. O Dias vai de férias. Sim, e no dia que nós estamos a gravar isto. Eu estava a passar aqui pelo estado de José Alvalade e estava a lembrar de coisas más, de pessoas que agora estão em Alvalade e que pertenciam ao meu histórico clube e lendário. E nesse momento em que eu estava a desejar a infelicidade a essas pessoas, ouço toda a gente a gritar golo, como se fosse uma resposta. E era golo de Sporting. Da próxima vez não penses esse tipo de coisas más, porque senão o karma... Eu acho que foi um bocado. Tens de desejar o bem de toda a gente. É o que eu desejo, é o bem de toda a gente. Nós temos perguntas. Eu só queria dizer é que ao menos podias-me ter dado boleia, porque eu vim precisamente ali do Campo Grande. Se isto fosse uma coisa melhor combinada. Mas pronto. Combinar coisas, não sei. Com Alvi. Estava de moto. Estava de moto. Mas pronto, está bem. Tinhas de agarrar a mim. Desta vez. Vamos perguntar como é que surgiu o Tradio. Acho que era uma pergunta assim. Sim, era a primeira pergunta que nós tínhamos. Isto aqui. Vamos ser sérios. Quem é que vocês é que estava no desemprego antes de criar o Tradio? Quem é que estava no desemprego? Boa pergunta, acho que ninguém estava no desemprego, o que torna a coisa ainda mais bonita, porque o Tradio, na verdade, nasce de uma visão que tanto os fundadores partilhavam, como agora todos os que colaboram e fazem parte do Tradio também partilham, que é apoiar novos artistas, porque hoje em dia, vamos supor que eu tenho uma banda, que eu começo a fazer músicas, é muito fácil eu gravar as músicas, é só ou ter em casa um sistema de produção ou conhecer algum amigo, também é fácil, que me ajude a gravar as coisas todas e masterizar e por aí fora, e depois, pronto, ponho na net, e depois, isto é uma aplicação, o Tradio dá para o Engate? Não, ainda não. Isto é muito mais que um player, né? Isto difere do MySpace, difere exatamente, de um Bandcamp ou de um SoundCloud. isto, as bandas podem meter lá as músicas e também depois há interatividade com os utilizadores. Exatamente. Aliás, sem essa interatividade não existia nada, porque precisamente para apoiarmos esses novos artistas, sem os utilizadores para estarem a investir e a suportar então essa ascensão desses artistas, então não acontecia nada. E de facto tem-se vindo a provar que funciona. Mas espera lá, o MySpace também era muito lindo e apoiava as bandas e tal e... Mas isso foi, diferente. Porque foi porque o Justin Timberlake comprou aquilo e ficou tudo. Quando o Justin Timberlake comprou aquilo, já aquilo já estava. Ele foi representante do MySpace, é que ele está a defender o MySpace. Sabes que. Por acaso eu gostava do MySpace. O MySpace tinha uma coisa que era mesmo. Estás a conviver com o Justin Timberlake. Que era mesmo aquela coisa de. As bandas estavam lá, tipo, os artistas, era assim uma coisa artística. E depois isso. Eu, por acaso, o problema do MySpace é uma distância em relação ao Facebook, né? Quem faz a gestão das redes sociais das bandas nota-se que é mesmo um gestor, né? Enquanto antigamente no MySpace era as próprias bandas. Todas as bandas estavam lá, não é? O problema do MySpace, como dissemos no episódio anterior, era que que era toda, não havia feed como há no Facebook. Então tu quando querias promover uma coisa tinhas que ir tipo às páginas fazer spam, basicamente. Colar os posters e não sei o quê. Mas eu ainda me lembro do MySpace ser uma cena antes sequer de haver a preocupação de ir às páginas fazer posts e não sei o quê. Eu lembro-me do MySpace ser uma cena de navegar e perder-me completamente e descobrir novos artistas, que é precisamente uma coisa que o Trade tem neste momento. O MySpace é não dava para engato. Dava. Eu cheguei a sair com miúdas no do MySpace. Sim, claro que sim. Então pensas que achas que eu brinco? Eu posso contar-te que a minha primeira namorada conheci no MySpace. Não é possível. Depois era. Peraí, mas a tua primeira namorada era artista? Não, não era artista. Não eram só os artistas que usavam o MySpace. Atenção. Estás a ver? Eu o Alvinho não conhece muito bem o MySpace. Eu na altura era um perfeito desconhecido. Lá com o padrinho do MySpace, 2008. Mas tu que fizeste o MySpace ficar famoso em Portugal. Mas estavas a perguntar, Alvin, tu estavas a perguntar como é que, por exemplo, tu podias engatar no Trader. Sim, eu posso, por exemplo, podes fazer uma playlist de amor e mandas a alguém uma playlist especial. Lembras-te quando tu fazias cassetes? E davas a miúdas? Uhum. Lembras-te desse tempo? Lembras? Claro que lembras. Ele ainda deve fazer. Pronto. Ainda faço. Ainda vivo no tempo das cassetes, ainda passo com cassetes. Ainda compro. Não é só fazer aquele post no Facebook romântico, estás a ver isso? Agora pensem, não é? Não é juntar músicas para uma playlist de Santo Claro. Também dá para fazer. Então, espera lá. Para onde é que isto caminha, Filipa, o Tradio? Para a internacionalização, já percebemos. Ok, vocês já estão implementados em Portugal. E agora, que país é que querem? Deixa-me adivinhar. Vamos todos adivinhar. Mas assim, os próximos vai ser Reino Unido, logo, outro. Sim. Pedro Paulo vai dizer outro. Pá, lógica. Eu vou imitar França. A França. Brasil. Também, sim. Brasil. São todos, dá para dizer, mas qualquer um. Brasil, sim. África do Sul. Não. Tu me disseste que eram todos, tenho de África possível, do Sul. É possível. Não, na verdade, pronto, nós estamos na internet, não é? Exatamente. E qualquer pessoa pode aceder ao Tradio a partir de qualquer IP do mundo. E, portanto, nós não precisamos de nos lançar em lado nenhum. Agora, falando em lançamento e estar mais localmente nos países, é uma coisa que também temos de fazer para podermos precisamente internacionalizarmos. E já o fizemos no Reino Unido. Ainda este ano, apenas em 3 meses, nós conseguimos, por exemplo, ter um palco no Field Day, que é um dos maiores festivais de Londres. Como é que conseguiram isso? Conseguimos com contactos de pessoas que acreditaram da organização do festival. E tendo lá o palco, conseguimos dar palco e dar exposição a 8 bandas do Reino Unido, que conseguiram, devido aos investimentos que receberam na aplicação, subiram nos charts, no top inglês, e foram precisamente escolhidas para tocar. E foi um dia incrível. Bom, entretanto, este programa deve ter tido um pequeno corte. Eu não sei como é que fiz isto. Diz-me que não foi enquanto eu estava a falar. Eu não sei se foi enquanto estavas a falar. Tem quanto tempo? Nós eventualmente podemos. Não dá para ouvir o que estavas a gravar antes? Tem um minuto? Eu acho que as pessoas merecem ouvir este momento. Este momento é as pessoas estão a ouvir isto, quando nós estamos a comentar, já perceberam que houve um corte, não é? Quer dizer, isto foi o quê? Não, isto foi um corte de um minuto máximo. Um minuto, 2 minutos. Que em rádio é pouquíssimo. Mas a partir da. Eu não sei. Isto é internet. Eu tenho que contar aqui uma coisa. Vocês sabem onde é que vocês estão a gravar? Sim, estamos no local da Antena 3. Não estamos. Nós agradecemos todos os episódios. Estamos numas docas no Barreiro. Não, há aqui uma coisa que eu preciso fazer um desabafo. Esta semana coloquei um post no meu Facebook, que foi de resto bastante partilhado, em que demonstrei alguma preocupação pelo cibercrime e por estar farto de conhecer pessoas que são perseguidas na internet, nomeadamente mulheres. Tenho muitas amigas que são perseguidas, homens, se bem que também há mulheres que o fazem, mas homens que neste caso não aceitam que um relacionamento acabe e que perseguem a outra pessoa, obrigando-a a continuar. Profundo. Enfim, bom. Eu vi, eu fiz like no teu post. Ok, mas o que eu quero dizer, este post, muitas pessoas enviaram-me, inclusive, mensagens privadas. Uma delas, a própria polícia enviou-me uma mensagem privada. Bom, e a mensagem da... quer dizer, Carlos, não ouvi, está preso. A mensagem da polícia era interessante. Era de uma pessoa da polícia que se dedicava justamente à violência doméstica. E ele disse... percebendo que este seu post não deve ter sido por acaso, se precisar de ajuda, diga. Está aqui o meu telefone, eu faço parte do Departamento de Violência Doméstica. Bom, eu quero dizer que, de facto, não houve nenhum caso para eu ter escrito aquele post, mas houve. Isto é, o que está a acontecer é, eu tenho uma amiga minha que descobriu esta semana que o seu computador estava a ser monitorizado por uma pessoa com a qual ela se tinha envolvido, que decidiu não envolver-se mais, mas que, de novo, essa pessoa não aceitou. Bom, e essa pessoa, curiosamente, é alguém que sabe imenso de internet e é uma espécie de hacker, alguém tecnologicamente muito, muito avançado. E o que aconteceu é que ela foi avisada por outra pessoa, também tecnologicamente muito avançado, que conseguiu entrar no computador dela e perceber que ela estava a ser monitorizada. Isto é, minha amiga está a ser... Como é que ela descobriu isso? Isto não é nada obrigado à internet. Bom, isto é péssimo internet. É para isto que eu pago a internet. Não. Ver, é mais isso. Depois eu falei com ela e ela também explicar como é que tudo funcionava e o que me disse é que já há pessoas que se dedicam a fazer basicamente isto, que é, enquanto as claques de futebol, rivais, se insultam e mandam very lights e matam aqui, nestes poderosos de novas tecnologias, o que está na moda é entrar no computador uns dos outros e dizer assim: então disseste isto à tua namorada? Tipo, olá, estou dentro do teu computador. É a vida como ela realmente é. Tipo só, não é? Só que dos computadores. Já viste o filme? Sim. Não, eu não vejo filmes de terror, mas tem a história. Mas é incrível, não é? De repente está uma pessoa dentro do teu computador e diz: olá. O Fernando não vê filmes de terror. Eu não vejo filmes de terror. É uma confissão que devemos ter feito. Olha, vi o documentário de Kurt Cobain e gostei bastante. Mas isso não é um filme de terror. Não fala muito sobre a história. Eu vou fazer uma confidência. Mas há sangue. Eu nunca consegui. Foi mesmo por inabilidade. Eu nunca fiz o download de um filme. Mas agora fizeste. Mas agora. Não! Agora faço aquela história do popcorn, que é facílimo. Agora já vais. É o Netflix dos pobres. Neste momento, a polícia judiciária vai nos contactar. Não, porque. Primeiro estava a ser elogiado pela polícia e agora está a ser odiado pela polícia. Será? Não sei. Portanto, comes pipocas, é isso que estamos aqui a falar. É isso. É verdade. Voltando atrás, ao minuto que fugimos da conversa. Pois, estávamos a falar do trade lá fora. Eu quero pensar que não houve nada para trás que foi ignorado. Vocês tentaram entrar no mercado britânico e o próximo passo será o brasileiro? Haverá mais países? Será e é que já está a acontecer. A confissão que nós fazemos, e para qualquer pessoa que queira entrar no mercado britânico na indústria da música, digo-vos já que é muito difícil. É uma coisa que nós ainda estamos a fazer, ainda estamos a trabalhar e temos tido algum sucesso, mas reparamos que é uma coisa cultural. Os ingleses são muito, muito mais céticos em relação a tudo. Para já porque levam com tudo, então se vais para Londres... Mas já estão sempre bêbados, não é? Sim, o facto de estarem bêbados. Eles saem do trabalho às 5 da tarde e já estão com uma cerveja na mão. São bêbados, comem eggs, não têm comida normal, não é? Exatamente. E também onde a maior parte dos produtos são lançados é em Inglaterra, não é? Sim. Por exemplo, em Londres, as ativações de marca são tipo nos bairros mais in, tipo Brick Lane e Chordish, essas coisas, é onde toda a gente é lançado, onde vocês também lançaram. Exatamente. No Field Day. Nós também lançámos. Em London Field. Até se ouve dizer que agora é East London que está mais na moda, portanto. Sim. Porque Brick Lane é pós-betos. Exato. É tipo, estás a ver quando o Lux era bom e agora já não é, e dizem que depois é outra vez e depois... É tipo caixa de estás a ver? Primeiro começa tipo a ser uma cena... Por acaso não foi bem assim, mas pronto. Quantos chega mais fixe de Londres? A discoteca mais fixe de Londres, não sei, nunca fui uma discoteca lá. A discoteca lá, mais, mais conhecida é o Fábrico. É tão caro que é. Não... Mas há bastante fixe, há o... Sei lá, o... Aquele sítio, Talston... Há bastante sítios fixes, vamos ficar assim. Eu sou bem mal, tipo, a lembrar-me das coisas na altura. Um momento malato da internet. Eu já fui muito feliz em Londres. Já fui muito feliz em Londres. Mas pronto, sim, internacionalizando, sim, isso é uma coisa muito vaga dizer isso. Portanto, o que acontece é que abrimos escritórios em Londres, contratámos... Abriram escritórios? Abrimos escritórios em Londres. Mas porquê que abriram? Abrimos porque é importante. Tu estás uma presente... equipa do terreno, não é? Exatamente, é importante estás... Completamente, é. Completamente. Eu tenho um amigo meu que é da guarda. E tem escritório ali na Avenida Liberdade. Na verdade, ele não tem. É daqueles escritórios que tu alugas à hora. Uhum. Mas ele põe com os... Virtual. É que ele tem o... Sim, na Avenida Liberdade. Ele chama lá e ele aluga à hora. Quem estiver a ouvir vai procurar todos os indivíduos que sejam da guarda e que tenham um escritório na Avenida Liberdade para queimar. E que seja ele amigo do fundador. Não, mas ele é que tu acabas de queimar todas as pessoas que são tuas amigas. Opa, não. Não. Mas porquê? Mas ele assume. Depois ele... Chegas lá e percebes logo no escritório dele, não é? Mas, é uma dispensa. Se calhar que é, mas é fixe vocês estarem lá. Mas há uma coisa que ainda não falámos, que é o sucesso que vocês tiveram em Portugal. Sim. Ou seja, os artistas que vocês os conseguiram... Os portugueses que conseguiram... Quem? Apoiar e... Quem é que apoiaram? Eu vou enumerar Captain Boy. Um deles. Lewis Bottle. Lewis Bootle, esse por acaso é inglês. Ups. Lewis Bootle. Isaura, pronto, Isaura, toda a gente conhece, acho eu. Ostra. Sim. Ostra, exatamente. Thundersuckle. O que nós começámos a fazer em Portugal, que correu muito bem, foi também termos apoio de alguns parceiros, porque o Tradio só consegue apoiar os artistas se tiver parceiros que também deem esse mesmo apoio. E, por exemplo, fizemos uma parceria com o Superboc durante 3 meses, em que o Superboc, a Música no Coração, escolhia um dos artistas que tivesse chegado ao top 50 português. E foi isso que aconteceu. O primeiro foi o Captain Boy, o Pedro Ribeiro, que iniciou-se agora, não, nem sequer sei se ele toca há um ano, e tem um EP recentíssimo, e a Isaura e os Ostra. E depois também a Isaura e o Captain Boy foram escolhidos pela Universal para serem distribuídos digitalmente pelo mundo inteiro, também com o mesmo tipo de parceria que nós temos, e que todos os meses é escolhido um artista. Acho que eles já estão a brincar. O que é que uma editora pode fazer pela distribuição digital de uma banda que a própria banda não possa fazer? O que é que uma editora pode fazer? Isto é comunicação. Contactos, acima de tudo. Eu acho que a grande força de uma editora, e nem necessariamente das grandes, aliás, o Nuno há de saber que até uma editora indie é capaz de ter mais força do que uma banda teria sozinha, tem precisamente esses contactos, essa credibilidade. É totalmente diferente enviares um e-mail com a tua conta de trabalho. Exato. Se tu agora enviares um e-mail do teu @hotmail.com, ninguém te leva a sério, não é? É o que ele faz. É verdade. É o que ele faz. Por acaso eu uso um e-mail para quando tens de dar um e-mail para, tipo, sei lá, fazer as compras e não sei o que daquele e-mail. Portanto, aquilo é só. Há uma cena muito fixe que é o 10 minute e-mail. Se quiseres registar tipo no site porn ou uma coisa assim. E o Pedro Paulo, que é mesmo para isso. Eu acabei de fazer isso ontem à noite. Não, já fiz várias vezes. Por exemplo, queres registar num site qualquer, estás a ver? Vais ao Terminate Email, imagina que queres buscar qualquer coisa. Uh-huh. Vais ao Terminate Email, crias o e-mail e depois aquilo passado 10 minutos, se não renovares na página, aquilo desaparece e estás sempre. Mas tu precisas disso para receber o e-mail de confirmação, não é? É só para isso. Porque eu estava a pensar, então, mas eu posso dar o e-mail de um amigo meu? Mas depois não podia, porque tinha de ir ao meu e-mail confirmar o registro. Eu posso contar uma história de mim. Ouçam lá. Eu posso contar porque é que eu fiz isto recentemente. Estava com uma amiga minha. Sim. Ups. E estávamos ao pé do... E estávamos ao pé do... Da zona do Elefante Branco e não sei o quê. Fomos comprar tabaco. Na zona do... Sim. Sim, e suspeito. E estávamos a ver aquelas casas todas cá lá. Sim. E eu disse, pá, não sei se sabes, mas há um fórum, que é o Fórum GP. Isto é um fórum que existe, onde há as reviews de todas as casas de prostituição e todas as prostitutas, tipo, do país. Uou! E eu, para registar-me lá, tive que ir ao 10 minute email para não ficar com o meu e-mail pessoal no fórum GP, não é? Tenho outra história triste que envolve e-mails, que é, houve alguém que começou a subscrever, tipo, Marco Paulo. Fui ao eBay andar perons do Marco Paulo, desenhados por alguém, e começou a dizer: olha, eu gostava muito de comprar esta almofada ou na perón. E a pessoa entrou em contacto comigo. Isso é ótimo. E tu vendeste? Não. Eu vendi, não. Eu não comprei nada. Ia comprar uma almofada de Marco Paulo, pelo amor de Deus. Dizes, acima de tudo, tu dizes na Perón? Não, havia na Perón. Havia na Perón e almofadas. Pedes outra vez? Ele agora inventou. Na Perón? Na Perón. Na Perón. Na Perón. Na Perón. De caminho era uma marca de. Joana Vasconcelos, os na Perón da Joana Vasconcelos. Há um truque fixe. Se fores registar num site qualquer para saber se eles utilizam o teu e-mail para vender as bases de dados de e-mail. Por exemplo, o Gmail dá, que é, metes o teu e-mail normal, estás a ver? E depois à frente o teu user, por exemplo, pedropaulos@gmail.com, metes Pedro Paulos mais o nome do site. E quando recebes um e-mail, vai dizer, esse e-mail recebes mesmo no Gmail. E sabes se eles estão a vender tipo para spam ou uma coisa assim. Mas olhem, não acham que... É uma boa dica, pessoal. Boa, boa dica. Mas agora, não acham que pode estar a acontecer uma nova tendência, esta coisa do Snapchat... Tu enviares uma fotografia, aquilo tem. Quantos segundos é que é? 30. Okay, é o que tu escolheres. Mas aquilo, será que não pode ser adaptado até para. Olha, para tu enviares um mail a alguém, não é? E também tens a certeza de que esse mail que é tipo, olha, vai para o caralho, estás a ver a dar. Puta de merda, estás a ver. E aquilo tu sabes que 30 segundos depois o gajo lê aquilo e diz, cabrão, e pumba, desapareceu. É muito bom. Mas o problema é que dá para fazer print screen, só. Isso é a vantagem que no telemóvel consegue. Isso é tipo Inspector Gadget, né? Essa mensagem vai se destruir daqui. Tipo os detetives que a cassete incendiava-se toda. Como é que isto já não existe? Já devia existir? Isto estava jeito. Aliás, há uma regra básica que é quando um diretor de uma empresa quer despedir alguém, essa regra diz que nunca... Primeiro, nunca deve despedir essa pessoa com sangue quente, assim, num momento. E depois, nunca despedi-la por escrito. Porque aquilo é uma prova brutal. Não tem tomates. Não tem tomates. Ficar ali escrito e ele dizer, olha, vai ser uma besta. Dito ao bom senso que deve estar à frente da pessoa a falar com ela, também não é? É verdade. Mas, num relacionamento meio assim, não é? Não, mas geralmente os chefes mandam outra pessoa para fazer isso, não é? É fixe, claro. Claro. Mandas uma mensagem e dizer, não vai dar hoje. Até logo. Ups. Sim, silêncio. Há uma coisa que nós nunca fizemos neste programa e que eu proponho fazermos neste. Está aqui a Filipa. Okay. A Filipa que de resto já trabalhou aqui na Antena 3. Bom. Eu acho que era interessante nós passarmos uma das bandas do Tradio, não é? Ah, qual é que tu queres ouvir? Quando é que falaste bem? Qual é que tu queres ouvir? Não sei, tens aí qualquer coisa, depois é só meter, não é? Copo, é. Tipo. Deixa meter. Isto é fingir, isto é corta, fingir. Corta aí, cola aí, não sei o quê, não é? Sim. Depois tá podemos e colamos. Então, olha, por exemplo, se calhar, como nós já ouvimos muitos dos artistas portugueses que temos vindo a apoiar, podíamos ouvir um artista. Que está em ascensão, qual que é? Está em ascensão. Um emergente. Ora, por exemplo, um emergente. Desculpa, separei um bocadinho para aqui. Só para magoar os ouvidos das pessoas que estão a ouvir isto e dizer em casa, mas isto como é um podcast pode ser em qualquer lado. Uh-huh. Fazer tempo a pensar. Olha, pode ser, por exemplo, o Cameron Douglas. Então, vamos ouvir, não é? Vamos ouvir Cameron Douglas. Sweet sessions of silent thought. I swim to the past and island courts. When a net that belongs to you. And I'm a photon in your sky, traveling at light speed to your side, to be part of your glow. Lisbon love, for Lisbon love, booked a room inside my head, collecting dust on an empty double bed. Lisbon love, oh Lisbon love, you bottled my heart and you left it in the sun. I find myself counting down the seconds and the days. until you're more than just a pretty pixelated face. Oh, take me back, take me back. Oh, take me back to that special place. But often the sound of falling rain outside my door reflects my mood at times. Oh, I need to see your face once more. Lisbon love, booked a room inside my head, just dust on an empty double bed. Lisbon love, oh, Lisbon love. My heart and you left it in the sun. Soon again it'll be just you and me. Soon again it'll be just you and me. Soon again it'll be just you and me. Soon again it'll be just you and me. Lisbon love, Lisbon love. Oh, you booked a room inside my head, just dust on an empty double bed. Oh, Lisbon love, Lisbon love. You bottled my heart and you left it in the sun. Foi giro, não foi? Gostaram? Ah, esta música é altamente, por acaso. Eu fiquei surpreendido. Olha, eu acho que há uma cena interessante de fazer, que é, tipo, por exemplo, vamos pensar que a pessoa que está a ouvir tem, tipo, 5 anos e quer fazer um login ou quer registar-se na vossa página. Que e o que é que ela pode fazer? Porque assim, as pessoas percebem todas e vão lá e toda a gente que ouve o nosso podcast vai toda a gente aderir. Acho eu. Então, pessoa de 5 anos. Como qualquer pessoa de 5 anos hoje em dia já tem Facebook, apesar da idade mínima ser 13, não é? Exatamente. Por exemplo, podes ir a tradio.com, tradio.com, tradio, com dois i's. Depois carrega naquele botãozinho que é o Enter. Pois entra, exatamente. É só ir ao site e tem lá um botãozinho azul que diz Facebook. É clicar aí e já está. E a pessoa faz um login com o Facebook. Pode fazer. É o que agora toda a gente faz, não é? Depois... Ou com o Twitter, para quem for assim um bocadinho mais alternativo. Os garotos é mais Twitter, por acaso. Dizes garotos, estás de Coimbra? Não, eu gosto de dizer miúdos, garotos, tipo. Na peron? Estas de garotos. Gostas. Estas de Coimbra. Estas de Coimbra dizem muito garotos e dizem grandão. Eu nunca disse grandão. Em que situação? Por exemplo. não. Pode ser nessa situação que estás a pensar, mas sobretudo. Não sei nada, não. Sim, eu senti isso. Senti sexualidade. Não, mas. Eu senti. É, quando eles dão uma informação que é: olha, então como é que chegas ali ao bar da faculdade? Passas por aquele edifício grandão e viras à direita. Só as pessoas de Coimbra que dizem grandão. Mas parece que estás a chamar grandão à pessoa. Não sei. Como aquela piada do chá e do coisa. A pessoa registra-se. Sim, a pessoa registra-se. Qual é a piada do chá? O chá é bom. Qual é a piada do chá? A piada do chá. Há muito tempo que não ouço uma boa piada. Qual é? Aquela do quer chá verde ou preto? Está bem, pode ser. Isto é um clássico. Sim, é um clássico. Então é normal. Então? Sim. Continua a cena. Bom, continua a história para o garoto perceber. Continua a história para o Fernando. Estou a passar uma boa imagem. Quantos, uma boa imagem com quantos créditos é que a pessoa chega e não sei o quê? Aquilo é tipo. Quando é que tipo. Quantos créditos é que a pessoa. Entra. Chega lá. Quando tu te registras no Tradio, depois de entrares, recebes logo 4 mil moedas. Que uau, que é bué! É imensa, 4 mil moedas. Pois é. Podes depois, logo aí, começar a investir. Começas a descobrir as músicas, as bandas. Algumas podes já conhecer se forem das portuguesas, mas aquilo está tudo um bocado misturado. E começas a descobrir. E depois de investir, se essas músicas tiverem investimentos de outras pessoas, começas a ter lucro. e com esse lucro podes, por exemplo, lá está, comprar bilhetes para um festival, comprar auscultadores, uma coisa muito reais. Gira. Portanto, isso é as vantagens para o utilizador. Exatamente. Outro dia contaram-me isto, confirma-me se é ou não é verdade, que o Shazam começa a ter um protagonismo tão grande que é indiciador daquilo que vai acontecer a seguir. Por exemplo, aquela miúda que tinha uma voz assim muito singular, esqueci-me agora o nome dela. Adele? Amália. Não. A Amália. Fuck, como é que é possível agora esquecer? A Áurea. Não. É assim internacional. Adelaide Ferreira. É aquela CIA, como é que é? CIA. A Lorde. A Lorde, exatamente. Muito antes da Lorde explodir, já todas as editoras e todos os analistas musicais sabiam que isso iria acontecer por causa do Shazam. Uhum. Isso é um dos lados da... Será que é isso que agora vai acontecer à música? Que é, nós todos vamos já saber. Já está a acontecer. Se calhar então, mas é o que acontece no trailer, estás a ver? As pessoas que ouvem as músicas apostam... e que votam e que apostam aí, se calhar mostram a tendência. O trailer não serve só para os artistas, serve os artistas, mas também serve para, por exemplo, as editoras e os grandes tubarões, diga-se, da indústria da música. É um indicador daquilo que pode funcionar, porque isto é uma curadoria coletiva. Isto é, são as pessoas em massa a investir, e quanto mais pessoas investirem numa música, quer dizer que essa música será melhor, mais aceita. Qual é o teu grau de dependência da internet? Tens mais dependência da internet ou de sexo? Da internet, sem dúvida. Eu acho que... Eu não percebo porque é que vocês riam, acho que é uma pergunta completamente pertinente. Sim, é uma pergunta pertinente. É uma pergunta pertinente. Isto não estava no guião. Eu diria que... partiu tudo agora. Foi? Estragou? Não estava tudo. Não vamos ter que responder também. Claro, nós. Sim, claro. Pois é. Não, claramente a internet. Posso dizer-te que para mim, por exemplo, a prioridade é dormir, comer, internet e depois sim o sexo. Portanto, em quarto lugar. O sexo aparece e o cão? E se calhar, não, o cão vem antes ainda, espera aí. Pronto, que ele tem de comer, não é? Não sei o que. Dar comida ao cão, não sei o que. Dá-lhe miminho. Eu vou dizer uma top: sexo. E naperons. Como é que ele diz? Naperons. Naperones. Naperones. Pedro Paulo, queres dizer alguma coisa em relação a esta temática? Eu não tenho nada a dizer em relação a isto. Eu gosto muito da internet, eu acho que a internet é uma coisa muito bonita. E eu acho que quando acordo vou ver a internet, quando antes de dormir vou ver a internet, durante o dia vou ver a internet, e não posso dizer mesmo em relação ao sexo. É só, porque tipo, não podes, porque tens essa impossibilidade, porque não é tão fácil, não é? À partida. Sim, para alguns, não é? Claro. E algum silêncio. Agora vou fazer. Desculpem, o que quero vos perguntar, se sou só eu, és tu. O meu primeiro gesto diário, quando acordo, é pegar o meu telemóvel, que está a carregar ao lado da minha cama. Eu também faço isso. Não é? E ver o que é que se passou. E ver o que é que se passou naquela newsletter do Observador, sabes? Do... Não, não é isso que eu faço, então. Não. Pá, eu vou àquela newsletter que eles têm e... que basicamente... O macroscópio, não é? Uma coisa assim. Não, é do... Olha, esqueci-me agora. Não sabes o nome. É o que eu estou a dizer. O alguém é adulto. Bom, talvez isso. E fica a saber basicamente o que é que aconteceu. E depois no mundo. Decides se acordas ou não, não é? E depois vou ao Facebook ver se há mensagens. De quem? De cenas de trabalho, não sei o quê, se é sério, não é? Sempre cenas de trabalho. Se calhar Nuno Dias ou PP a perguntar como é que é, gravamos hoje? É que não respondes há 24 horas. E pronto. E ele, não, amigões, mas, hoje não posso. Por exemplo, amigões, adoro as pessoas amigões. Amigões. Vocês são os meus amigões. Amigões. Não, grandão. Pois é. Não, garotão. Estou com sono grandão. Ou sei lá, estamos a divagar muito. Estamos quase a acabar o programa. Temos mais duas perguntas. Há coisas que queremos ainda perguntar, Filipe. Uma delas é, de facto, qual é a tua relação com a internet. Porque a ideia que eu tenho, e este assunto é várias vezes aqui referido, é que estamos cada vez mais dependentes. Eu não sei, que muitas vezes de uma forma doentia, sei lá. Eu às vezes fico um bocado doente. Eu acho que a internet é uma extensão de nós, socialmente, neste momento. E eu, pessoalmente, sou muito dependente. Aliás, não fosse eu trabalhar numa aplicação na internet. Mas mesmo antes disso, Eu acho que nós habituámos, e mesmo pessoas que não cresceram ou não tiveram a sua adolescência dependentes da internet, tornaram-se dependentes da internet. Por exemplo, vezes imensa gente a queixar-se, ah, a minha avó está sempre a comentar no Facebook, seca, sei lá, coisa assim desse género. Eu acho que as pessoas são altamente dependentes, e não sei se é uma dependência, eu acho que faz parte da nossa vida. Então, agora faz mesmo parte da tua vida, tipo, é a mesma coisa que estares a comer todos os dias, tens que ir à internet todos os dias também. Está bem, mas por exemplo, chamar-lhe uma dependência, eu isso quer muito, dizer que é mau, não é? Ver se o teu post engraçado tem likes. E agora tenho-me obrigado, por exemplo, a jantar sem o telemóvel ao meu lado. Isto é, posso ter o telemóvel, mas não ouso tirá-lo. Acho que isso já é uma falta de respeito para com uma pessoa, por exemplo, com a qual estou a jantar. Se estiver sozinho, ainda te faz companhia. Agora, de outra maneira. Sim, claro. Não, mas se estás a jantar com outra pessoa, tipo, o telemóvel não vale agora. Se não jantar romântico, estás ao telemóvel, essa merda tirou o mojo todo, não é? A não ser que estejas ao ambiente. Até porque ela fica logo a pensar se não estarás a falar com outra gaja. Claro. Ou pensar, será que ele está a perguntar se leva alho ou cebola, o refogado? Tipo. A não ser que estejas a comparar os teus lucros no trade, eu acho que não é muito romântico. E temos mais duas perguntas. Sim, questão. Que planos existem para o futuro? Os planos agora são conseguimos crescer a nível de atividade, de quantidade de utilizadores, de user base, e com isso crescermos essa awareness e mesmo a quantidade de pessoas que temos a usar a aplicação, que é para conseguirmos também crescer e ganhar a série A, que é alguma coisa que muita gente não sabe o que é isto das startups. Exatamente, as startups dependerem de investimento. Há várias fases em que as startups dependem de investimento antes de começarem a ser rentáveis ou sustentáveis, e nós estamos neste momento a ir atrás da série A, que serão assim uma coisinha de 4 milhões de euros, nada, não muito. 4 milhões de euros? Sim. Para com isso podermos estar localmente nos Estados Unidos e possivelmente no Brasil também. Neste momento só temos escritórios em Lisboa e em Londres. Onde é que vocês foram buscar? Onde é que vamos buscar o dinheirinho? Ah, investidores, meu. Então, olha, a avó do Uber custou 20 euros. Isso foi logo no começo, não é? Sim. Não. Há muito. Há os chamados VCs, Venture Capitals, ou seja, empresas que fazem isso já há muitos, muitos anos, que é precisamente investir em empresas. Olha, tipo o Shark Tank. Assim, os Shark Tanks da vida, que investem porque acreditam no produto e pronto, e veem também alguma possibilidade de ter algum dinheirinho dali. E na indústria da música especialmente está a ser muito, muito incerta, já que falamos de internet. A internet veio revolucionar completamente a indústria da música, porque nos anos 90 estava muito em ascensão e depois nos anos 2000 completamente a cair, e editoras a fechar, e não se vendia CDs, e estava uma porcaria. E agora com o streaming a conversa é completamente outra, é completamente diferente, e estás sempre a ouvir falar de os Spotify, o SoundCloud, e quem é que está a conseguir monetizar mais ou melhor. Parem, de repente, já agora queria que vocês comentassem isto, que é, o streaming é a cena, exatamente. Já ninguém faz downloads de músicas, as pessoas ouvem em streaming. Foi a melhor maneira de acabar com a pirataria. Sim, mas engraçado, as pessoas já não têm aquele sentido de propriedade, tipo, vou ficar. Desapareceu isso. O streaming obriga-te a descobrir música nova e, sei lá, ouvir música legal, entre aspas, mas em algumas pessoas ainda te obriga a comprar discos, não é? Tipo, é totalmente diferente, estás a ouvir no computador e tens uma coisa na mão, não é? Ou não teres. Eu acho que... É assim, é fixe para descobrires e São cada vez menos as pessoas que vão, de facto, comprar disso. Sim, a não ser que vão comprar vinis, que até está mais na moda. Tem que ser cenas deluxe ou qualquer coisa que te ofereça uma experiência totalmente diferente daquilo que tu estás a ter por 3 euros e tal no Spotify, ou 7 euros e tal. Exatamente. Então, tem que ser uma versão de luxo. Eu acho que esse sentido de propriedade tem-se perdido. As pessoas já não querem ser proprietários de um CD. Eu curto. A questão, porquê, não é? Há pessoas que curtem, sim, mas a questão é, tipo, no Spotify, tu chegas lá e tens tudo. Tens tudo, sempre lá. Salvo seja, menos, não é? Menos a Taylor Swift. Menos a Taylor Swift. Mas a questão é, tu chegas lá e tens acesso a tudo o que tu queres ter acesso. Sim. Há algumas coisas não, mas pronto, tens a muita coisa, outra que não... Compensa, se calhar. Uma das vantagens principais de um CD era poderes ouvir aquela música a qualquer hora, quando quisesses. E então, não podes com o streaming? É isso que eu estou a dizer. O streaming. Eu estou contra. O Mel Music tem 10 downloads. Atenção, dá para fazer download de 10 músicas. Dá? Não sei se, é só por isso que eu uso também. Dá, comprei, mas custa. Vou fazer a última pergunta. Última pergunta. Diz-nos três coisas que nos últimos tempos te levariam a dizer obrigado à internet. Uau. Mas da internet. Sem ser o trailer, sem ser o trailer. Obrigado, internet, por me dares emprego. Uau! Obrigado, internet, por me mostrares música que se calhar de outra maneira eu não chegaria lá. Isto, para onde, isto é um bocado controverso, porque não quer dizer que sem internet não poderíamos, claro, descobrir música. Mas não, se mas calhar, é mais fácil. É mais fácil. E, e a terceira, a grande, terceira, a final. Obrigado, internet, por eu sentir que consigo ser conhecedora de tudo e mais alguma coisa. Que é uma falácia, como é óbvio, não é? Que é mentira, mas eu acredito que sim. Tens que ler o fim, porque nós não temos. Bora, nós estamos a acabar o programa. Chega assim ao fim o quarto episódio. Este é o quarto episódio? Não. Sétimo episódio do Obrigado Internet. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcast de eleição. Posso só dizer uma coisa? Desculpa interromper-te. Estávamos há bocado a falar de valores e não sei o quê. Já agora, o trading é gratuito. Portanto, para quem quiser sacar. É verdade. Tal como este podcast é gratuito. Exatamente. Portanto, saquem no iPhone, no Android. Saquem. Olha, como é que nós podemos começar a ganhar dinheiro com este podcast, por exemplo? Uma pergunta que me surgiu agora. Faz-nos o plano de negócio, deixa eu ver. Façam-nos o plano de negócio. Enviem-nos e-mails. Sim, são patrocinadores, não é? Enviem-nos e-mails. Atenção, possíveis patrocinadores que estão a ouvir este programa. Nós queremos estudar. Podemos ganhar grana com isto. Exemplo, eu acho que uma maneira, cada vez que o Nuno dissesse Naperon, as pessoas doavam um euro. Ah, faz sim, isso é muito bom. Isso é muito bom. Naperon. Eu dormi mal. Eu adoro. Bom, deixa-me só arranjar um Naperon para esse programa. Sim, já agora deixem-me só revelar-vos que estamos de facto na reta final deste programa. Há muito que não dizia reta final, mas é uma coisa que os relatadores de jogos de futebol dizem: estamos na reta final do encontro. Dizer que a Filipa Marinho foi a nossa convidada aqui a representar o Tradio, uma basicamente uma plataforma, não, uma aplicação. É assim mesmo. Que divulga CNX, novos valores e novos talentos. Portanto, procurem. E obrigada a vocês e à internet. Obrigado. Muito bem. Obrigado a ti por teres vindo. Pronto, nós estamos de volta na próxima semana. Um agradecimento especial à Antena 3 por ter gentilmente cedido aqui o estúdio. Até para a semana, para mais um Obrigado na Internet. Curtam a vida. Amiguinhos. Amigões. Até para a semana.